A minha primeira prisão dá-se em 1942. Em 1942. Foi uma greve grande. Encheram-me tudo de polícia. Guarda Republicana. Nós cortámos os acessos da Guarda Republicana para a vila. Os gajos vinham armados até aos dentes. Passaram por onde quiseram, não é? E tomaram conta das fábricas. Depois já não era, a gente fazia greve agora, de braços caídos. As greves começavam sempre com braços caídos. A malta estava dentro das oficinas, não fazia nada. Os gajos, em face disso, chamavam a guarda para pôr a gente no rua. Punham a gente fora das oficinas e então começavam as greves a sério. Chegava a estar parado 5, 6, 7, 8, 10 dias parado. A guarda época não deixava entrar ninguém na fábrica enquanto não prendessem os responsáveis pelas greves. Nessa altura eu fui preso por tomar bem esperto. É tal mania de dizer poesias. Havia a rua de acesso à fábrica, estava fechada. Milhares de trabalhadores lá dos sítios da definição, que era quando a gente entrava para as fábricas todas, quem vinha cá do sítio onde morava, que tinha que obrigatoriamente passar naquela rua. E aqui já era o bairro popular da CUF. Havia um esgoto das casas, começava lá embaixo e vinha subindo, da maneira que as casas iam ficando mais altas, como era a descer para lá e a subir para cá. Mas, de lá o esgoto estava ao nível da rua, depois vinha subindo, encostado à casa. E eu, a meio da rua, subi para cima do esgoto. Fiquei à vista de toda a gente, porque se eu estava no palco. Depois fiz um discurso a pedir às pessoas para serem lá. Epá, esses gajos estão a ficar agora. Não nos deixam entrar. Os gajos estão ali com as metralhadoras apontadas para aqui. A gente aqui não está a resolver nada. Estamos aqui a perder tempo. Sem que ninguém me mandasse dizer isto. Juro-vos a minha saúde, o resto da minha vida, que ninguém me mandou, me encomendou o sermão. Saiu-me do hospital. A malta virou costas. Porque eu tinha dito, o tempo que a gente está aqui a perder, já tínhamos parado a vila toda. É para os gajos, quando ouviram daquilo, começaram a disparar, a malta desata a fugir. Depois, quando foi da primeira greve, enfim, em 1952, foi a minha primeira greve. Eu fui preso por ter subido ao muro para fazer um discurso. E o comandante da força que estava lá, que era o Enfim, malta chamava o Enfim. Um gajo tinha um glorinho à espínula. Era um olho verde. O gajo estupou-me. Quando me mandou prender, disse-me: estou arrependido de não me ter dado uma rajada nos cornos. Que eu dava-te uma rajada nos cornos e acabava-se o discurso.